Marcelo, 16 anos. Marcelo, Zona Sul. Marcelo, quarto ano de ginásio, sempre entra atrasado. E cabeludo. Seu pai, seu Anacleto, funcionário. 21 anos de serviço. Vida limpa e correta, sempre assim, ponto certo. Corre, não tem tempo pra pensar. Se vai ser engenheiro, astronauta.